Portal do Arrocha. Lucas Gamalho. Não insista, você já teve a sua chance. Dessa vez não vai ser como antes. Já que ligou, agora vai me ouvir. Você não fez papel de homem. Seu negócio era cama. Da boca pra fora, até papagaio fala que ama. Vou fazer o que você não fez. E se acaso duvida de nós, vou deixar o celular no viva voz. Desliga ou vai escutar o que não quero ouvir. Ela tá feliz assim. Cansou da sua frieza, da sua incerteza. Quem cala consente, tá mudo, vai falar o quê? Na marra vai aprender. No coração ela fez a limpeza. Matou o seu amor em legítima defesa. Seu negócio era cama. Da boca pra fora, até papagaio fala que ama. Vou fazer o que você não fez. E se acaso duvida de nós, vou deixar o celular no viva voz. Desliga ou vai escutar o que não quero ouvir. Ela tá feliz assim. Cansou da sua frieza, da sua incerteza. Quem cala consente, tá mudo, vai falar o quê? Na marra vai aprender. No coração ela fez a limpeza. Pagou o seu amor em legítima defesa.